atendimento a você. Precisou de telefone? Esqueça a lista de papel. No celular ou notebook, acesse o Guia Chinel. Você quer agilidade? Faça isso e não erre. É melhor digitar g123.com.br. Precisou de telefone? Esqueça a lista de papel. Acesse g123.com.br. Precisou de telefone? G123, esse é o Guia Chinel. Foi no rádio que eu ouvi. História.